Uma certa noite, ao adormecer, concebi uma visão. Todo o céu se preparava para uma ocasião. Todo o firmamento se transformava, até as estrelas do céu se escondiam, e a humanidade impia na sua vaidade. Até alguns crentes não percebiam que a transformação do universo era o dia do Senhor, o seu grande dia. Jesus vem breve, Jesus vem breve, Jesus vem sua igreja buscar. Se você não se preparar, Jesus vem e você vai ficar. Foi então que percebi um jovem junto a mim que muito brincava, sempre cantando, alegre a sorrir, mas sobre si o céu se transformava. Também vi uma pobre alma num cantinho a varrer, recortes de papel com a pá a colher. Por certo, são recortes de coisas do passado, coisas tristes ou pecados perdoados, que você bem sabe são jogados no mar do esquecimento. Ou você neste advento, eu não sei como vai ser. Jesus vem breve, Jesus vem breve, Jesus vem sua igreja buscar. Se você não se preparar, Jesus vem e você vai ficar. Também vi passeando descontraídas umas jovens crentes, nem me quiseram ouvir. Eu olhava para o céu e clamava com os braços estendidos, muito me constrangi ao ver as criaturas despercebidas em seus egocentrismos, em suas vaidades. Mas todo firmamento se transformava e eu glorificava ao Deus da verdade. Jesus vem breve, Jesus vem breve, Jesus vem sua igreja buscar.